pedido que for. Faz que a promessa com juras de amor, vou adoçar teu sonho. Sem reclamar nenhum abono, dona, dona, dona, oh dona, dona do meu amor. Dona também de todas as cores ou flor, do céu me torne em cor, sob tua forma eu pingo a pena, pendo a perna, para em ti pousar. Peço apenas, pene, pense, posso aproximar. Sem reclamar nenhum abono.